Sertão, confirme táxi até a BAP. 6315, Alfa Juliette até o 04 autorizado. Ok, para o 04. 6315, Juliette autorizado. 6805, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 6805. 60 na margem, 208. Chão 6320, solo 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. 220. 6320 Alfa, bota antes da Juliet. Chamada, tá. Ok, mantém a posição, aguarde para o ingresso. Paredo 2262, após o ingresso do Airbus da Avianca, no pátio principal, prossegue o táxi de Apache 1 no Índia, quando no ponto de espera chamador, em 118.95, graças pela colaboração. Tente a pós do Avianca e o pátio 1. 8295, 2205. Tiago 3205. Oi, Salvador, boa tarde. O azul 5073.0 pronto, no zero. Boa tarde, azul 5073. Rapaz, início da corrida do Airbus, está na frente. A linha mantém no zero. A linha mantém a posição. O 5073. Gente, mantém a posição agora. Cássia Brava faz a passagem do ETR, já liberando a entrada do pátio, ingresso via Juliette, Rondon no pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre 198, decimal 95. Toma para o vertical do aeródromo. Estamos Serra, linha da Ecola da 17, vento 170 graus, com 8 nós. Voador, boa tarde, Otan 3805. Otan 3805, contato radar, suba para o nível 340, após 2000, Leda. 340, após 2000, direto Leda, 385. Estou 1964, completa final, chama 2, Salvador 11895, tambor pouso. 3905, 864. Bruno, no meio, autorizada para o Diduna para a final do ILS, desça para 2000, ajuste padrão, informe no localizador. Ok, para o Diduna, 2000, ajuste padrão, chamada estabilizada. Sente, decola do pátio da interseção. Sente, tem condições de decolar do pátio com o Pronorte? Sente, autorizada em Rimar, 500 com o Pronorte? Decolando diretamente do pátio 5. O transponder é 0131, do controle em 119, decimal 35. 2509. Tente, mantendo 250, dona, e prossegue na descida? É 3000 pés com ajuste no 0113, voo 208. 3003. Nicolai chama a torre 1 no noite, decimal 95, altímetro 1003, bom voo. Alfa, confirme do pátio 5 para enrimar. Gente, estamos com a aeronave na final da 1 no 0, estimamos 2 minutos, aguarde. Ingresso é a parte livrando, Alfa Tango Sierra. Serra Tango para seguir, né? Confirmando. Afirma, é parte levando. Tango Serra, decolado ao 5-4, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 935, grato, até a volta. 1964, livre pouso no 1-0, vento 200 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso no 0, 1964. Cinco zero sete três, decolado 5-4, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 935, azul, 5073. Ficando cá bravo, autorizado, após o táxi, parte 5. Controle Salvador, Batalha Azul 5073, Coral. Batalha Azul 5073, contato radar, suba para o nível 180, autorizado para o de Coral. 180, Coral, na prova, para o Azul 5073. Sim, queria verificar aqui no sistema. O destino confirma com voz? Só um minuto, por gentileza. Pronto? Pronto, minha voz. 262 a linha, mantenha no zero. Se livre a estacionar. Michael Mil Alfa, pronto para decolar? Vento 200 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3, é parte fora do solo. 64, solo 55, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Direita, decimal 964. O Rota ligou 964, livre. 964, só que teve alfa, é bordante 2 direto. Alfa, é bordante 2 direto, 964. Fora do solo, Romeu Alfa. Decolado, Batalha 2, 262. Michael, Romeu Alfa, decolado ao 5-6, reporte controlado da RMA. Será controlado da RMA. Alfa Juliette, está remoto no 3, autorizado. Alfa Juliette, remoto no 3, autorizado. 964. Alfa 2262, decolado 157, controle 1-9, decimal 3, 5, bom voo. 19-35 graus. Boa tarde. Posso chamar dor para sair do 2262? Sair do 2262, contato radar na decolagem, para o nível 180 na saída da Arbol sem restrições. Para 180 na saída Arbol sem restrições, a saída do 2262. Ou 2018, reduza para 2100 nós, deixa para 2000 pés, está autorizado ao final do procedimento, vai seguir em pré 190 à sua frente. 2000, reduzindo, 2000. 3805, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 351, 3325, chama lá. Alfa Tango Serra, o controle. Fala, corte, mais um leão. Gente, solo na Enrimar 58, frequência livre. Onda 737, Zulu, Alfa Tango Serra. 1737, copiado, Alfa Tango Serra. Confirme a proa ideal para o destino. É a 263, senhor. Estou autorizado o apro direto para o destino da presente do Alfa Santa Serra. Aguardo para ascensão. Tá visual com um Bravo 737 na Mari, o Alfa Santa Serra. Direto a Tancofia? Tancofia 085 autorizado, inicialmente restrito no meu país no corredor, achei aguardando liberação para estender para o 085. Decola da 197 com curva à direita, transponder a 51174, controle em 199.35. Torre Salvador, muito boa tarde, o azul 541 no meio. Seu 416, check trend, livre pouso na 1-0, ventando mais 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Gente, vi 3, livre pouso, perdi o contato lá com o controle, tá congestionado, viu? 7. 718-95, tem um bom pouso. O 20-18 reduza para aproximação, informe no localizador. Bom, Maré. Controle Salvador, boa tarde, Gol 885, nível 180, sente da informação Romeu, posição Conde. Gol 1885, boa tarde, está em contato radar passando Conde, mantenha o nível 180 na Pro de Bonf, para a chegada Bonf, chame no ideal descido, o ajuste no 0-1-3. No 0-1-3, Pro de Bonf, reportada para a descida, Gol 885. GNS-1-2-0-8. Gol 2018, completa final e chame a torre, Salvador, frequência 1-1895. 1895. 935, ok? Trole, é o gol 1885. Alguma possibilidade de prosseguir mantendo a torre de Salvador e aí a intenção nossa seria visual? Firme gol 1885. Isso, a possibilidade de manter a torre de Salvador. E a intenção nossa aproximando aí é fazer uma aproximação visual para a pista dela. César, autorizado, gol 1885, mantenha a pro do VOR e chame no ideal de descida. Só mais um minuto, por gentileza. Estamos coordenando o seu transponder com o centro, ok? Temos mais uma ali, mantendo no 7, ele se atando. Estimamos 2 minutos. Ali, mantendo no 7, estimamos 2 minutos. Passou externo, 2-0-2. 2-0-9, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Concentra Recife. Tá, pode iniciar o posicionamento aqui e copia no táxi. Só mais um minuto, por gentileza, pra cópia e pro pushback, ok? 4-1-6, solo 02, livre à direita, solo 1-2, no decimal 9. Direita, solo 2-1-9, 4-1-6. A informação, Romeu, autorização natal. Colônia 56, número 2, para qual que é agora? Guarda. São Salvador, azul 4-1-6, livrando a porta. 4-1-6, Alfa Juliette até o 03, autorizado. Alfa Juliette até o 03, 4-1-6. Livre pouso na 1-0, vento 2-1-0, graus com 7 nós, altímetro no 0-3. Livre pouso na 1-0, 2-0-8. Bingo, fim de informações. 27, o passageiro 262 está autorizado a dizer. Oi? Zero com primeira curva à direita na saída da EUL da Módica. Upers 1-0, a primeira no via que intercepta após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5-4, 1-6 e o controle 1-9, decimal 3-5. Autoridade 360 para Congonhas, escola da EULIDA, Módico, informe 10, informe 1-6, a rota 4. Transponder 5-4, 1-6 e o controle 19-3, completamente contra o código de 577, Upers 1-0, após curvar e Upers 1-6. Após conforme rota. Passo do 10, curvado, conforme rota. 9077, cotejamento correto, autorizado. O pushback acionamento, reporta para o táxi. Desculpa pelo transtorno da demora da cópia, ok? Solo de Salvador, muito boa tarde, é o 208, que livrou na pesquisa. 2018, Alfa, Juliette, até alguém 08, autorizado. Alfa, Juliette 08 na sua escuta. Agilizando, por gentileza. Sem problema. Dois, cinco, meia, copia. Propósito, 2-6. Natal 370 autorizado, decola da 1-0 com curva direita, correção com curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Transponder 5171, controle 119, decimal 35. Autorizado Natal 370 ao nível, conforme rota, decola da 1-0, percuta Puca, transição Zipar. 1-719, não ponder, o controle 119, decimal 35, 1-2-6. 1-2-5-6, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Sim, reportará. Ok. Valeu. O 1-1-64 foi direto ITAP, descida para o nível 120 restrito, devido ao tráfego, posição de 1 hora, 45 milhas com rumo oposto, subindo até o nível 1-1-0, é um Alfa Tango 72. Paciente, ITAP 1-2-0, voo 1-1-64. Gol 208, pode prosseguir, Juliette 08, aguarda a companhia. Aguarda a companhia, por gentileza, só que já está finalizando o feedback, quase pronto para o táxi, ok? Tá bom, vamos aguardar então aqui. Obrigado pela colaboração. Descida, Juliette Bequilo, informe cruzando 4 mil pés, o ajuste 1013. Azul 5073, chama agora Ilhéus. Na frequência 1201, tem um serviço radar encerrado, tem um bom voo. 1201, boa. Boa tarde, boa final de semana. Papa Tango, Juliette, Serra Tango, mantenha o número 10, informa o tráfego do Quilo Quebec Serra no litoral, rumo oposto, mantendo 1500 pés. Está passando agora, através do Costa Azul. Assim, acho, o Juliette Serra Tango irá manter o número 10, ficar atento ao Quilo Quebec Serra. Pelo litoral sul, mantendo 1.500 pés. Vai tentar avisar o seu mesmo. Acelera, abraço. Mata. Jota, sim. Tá no ponto 0272-9355, 9077. 2018, após a passagem do Boeing da companhia, tá descendo até o ponto espera, ingresso V Juliette para 08. Passando companhia Juliette 08, para você, escuta até lá. Pode incrementar a razão descida, 1-1-64? Afirmo. Incrementando. Passarei 2262, está livre, ascensão para o nível 1-80 da presença. 1-80, chamar agora o centro, 260, você? Não, negativo. Suba para o nível 1-80, aguarde transferência de comunicações. Licença, 1-80, mantendo a pessoa de escuta. Salvador, Oceano é 6315. Oceano é 6315, informação Romeu em curta, guarda o minuto, cópia. Sim, informação Romeu, vou para a cópia, só para tentar a nossa saída. Saída da Eulis da Morte. Obrigado. Aqui é o Telex Serra Tango. Pede que a Danquilo tenha frequência livre, tem um bom pouso. Capitango, Kilo Quebec Serra, chame agora a torre em Salvador, frequência 11895. 09, Ignacio. 9077, a linha decolada 10, vento no 8, 0 graus, como 09. Entra a linha decolada, pista 10, como 9077. Torre de Mapaçã, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, dá presente, segue para 17, base pela direita. Afirmo, senhor. Autorizado, reparte base para final da 17, Kilo Quebec Serra. Gente, vira a base direita para 17, Kilo Quebec Serra. Eu peso o gol 1885, aguarde transferência de comunicações. 2000, mantendo a proa do campo, aguardando transferência, gol 885. Uno 885, ingresso na perna do vento da 10. Livre ingresso na perna do vento 10, 885. O 1885, iniciei redução para o nível, para a velocidade 1709. 1709, com 1825. O 1164, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe no localizador, ajuste no 093. 2000 no 093, chame para ligar, com 1164. O capitão Juliette Serra Tango, informe seu estimado de pouso. Estimado de pouso, mais uma hora. Pode ser. 1811, copiado, Juliette Serra Tango. Três Salvador, boa tarde, é o 9077. Gol 9077, contato radar, ficou para o nível 360, após 2000 Leda. Após 2000 Leda, por 360, 9077. Juliette Serra Tango informa que teve lançamento de PQD no aeródromo de Vera Cruz, atente para a separação do mesmo. Aqui, o Juliette Serra Tango já está fazendo o salão da bala. Irá liberar o Vera Cruz aqui para lançamento, irá manter aqui o corredor Vera Cruz e reportará a caixa prévia para poder liberar para lançamento do PQD. Sou 1885 para informação da torre, chama mesmo agora na frequência 118.95 e tem bom posto. 285, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 885. Minuto para ingresso, perna do vento 10. Gente, gol 885, reparte na perna do vento 10, 2000 pés. Descendo para 2000, reporta na perna do vento, gol 885. Perna 1260. 288-1260. Sete ventos, 180 graus com 8 nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso, que vai que é rápido. Pistão perna do vento, gol 1885, perna, pistão no 0. Gente, reparte para girar a base, gol 1885. Reportará. Passaredo 2262, chame Recife na frequência 1288 e alterna 1260, tem um bom voo. Recife 2282, alternando 1260, passaredo 2262, graças a Deus. O 1164, informa o tráfego à sua esquerda, posição de 11 horas, 3 milhas com rumo oeste, mantendo 1000 pés, é um Charlie 310. Paciente, gol 1164. Solos 13, Vitax, parte 5. E está autorizada a ascensão para o nível 085. Estacionamento 1256. 1256, autorizado, reposta. Autorizado, é para catar. Da central para o 085, Juliette Serra Tango. O 1885, qual seja da base? Autorizado, repartir na final. Melhor base que é mandar a final, o 1885. 64, reduza para a aproximação. Vai seguir tráfego da companhia, Boeing 737-800. Está 2 minutos para pouso. Ciente, vai reduzir o número 1885. 1885, livre pouso no 10, ventando 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Em 3, livre pouso com 885, vento no 0. Localizador, voo no 164. Voo no 164, chama a torre Salvador, 11895, tempo pouso. 1895, voo no 164, ligado. Voo 9077, chama Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, chama Recife, 9077. Torre Salvador, boa tarde, Gol 164, está a 3 milhas do Índia Serra. Gol 164, é a parte externa. Chamar. Torre 5, solo 17, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, até mais. Paulo Salvador, boa tarde, bom 885, pista livre, táxi Alfa. Bom 885, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Mas o altímetro no 0, no 3. Faixa travou, dada pouso, pista no 0, gol no 164. Bono 256 para o táxi, tem 146 a bordo, alternativa Maceió com 2 horas e 50 minutos. Táxi é via Índia, ponto de espera 1-9-5, altímetro 1013, bom voo. 1013, o táxi está aprovado via Índia, no ponto de espera da 1-0-2-9-5. Bono 256, muito obrigado. Bono 825, Alfa Juliette, até o gate 02, autorizado. Alfa Juliette, gate 2, voo 825. Salvador, boa tarde, Golão 2, Cubinha, pode estar, vamos zero para 1. Golão 256, ali mantenho no zero. Ah, ali mantenho no zero. Oscar Bravo, prossiga. Uno 64, solo aos 20, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, bono 164. Padrão, no 0, no 3, informe no fora da barra. Salvador, boa tarde, bono 164, livrou. Bono 164, Alfa Juliette, até o 09, autorizado. Alfa Juliette 09, gol com o nono mesmo. Alfa com 9, não? Ali decola 0, bom, 2, 6, 6. 4, 0. 3193, informação Romeu em curso ao lado, menos cópia. Sim, está Romeu aguardando cópia, está 3193. Bom, 964, Alfa, reportante da Juliette. Teve Alfa, reportante da Juliette, bom, 964. Deixou na 6326, está em contato o radar passando força coral, ruína prodiduna da presente e o ajuste padrão fica para 2000 no ideal. Prodiduna 2000 no ideal, 6326. O ajuste no 0113. Padrão 6326. 1256, decolado aos 22, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa, gol 1256. Rótulo de Salvador, boa tarde, gol 1256, afasta mesmo. Gol 1256, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. 370, sem restrições, saída PUCA, gol 1256. Aqui é o Romero Cabral, informe através do Parque de Pituaçu. Três copia? Afirmativo, 3193. Galeão 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 54 no 5, controle em 119, decimal 35. Autorizado 360 para Galeão, decola da 1-0, da Euleda Irume, intercepta P9857, 5415 no transponder, 119, decimal 35, é o controle do TAN 3193. TAN 3193, procedimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Reporta lá. Papel uniforme Charlie Eco Bravo, o senhor vai manter o corredor ré a caixa prévios após o corredor Vera Cruz e ingressar no corredor Interlagos. Mantenha em condições visuais o ajuste no 013. Confirme a sua altitude. Tango Juliette Serra Tango, suba para o nível 085, tem um serviço radar encerrado. E para informação de voo e alerta na Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Falando informe Charlie Eco Bravo, façam a coordenação na frequência 123.45 para voos visuais no aeródromo de Veracruz. Informe passando através de Veracruz. Romeu Oscar Bravo, chame a sua em Salvador, frequência 118.95. Bravo. Litoral, reparte farol de Itapuã. Sim, Bravo. Eu tenho que pedir para o nosso Bravo o apoio da Intraero, para dois carros. Quantos passageiros? Dois passageiros, senhor. Vamos informar. Tá bom. Confiança, 4-5? 4-5, é. Gente. Você precisaria pousar no 4-3, senhor? O Romeu fica para cá Bravo, então segue via litoral, chama para cruzamento através da 35. Autorizado 105, Juliette Serra Tango. Autorizado 105, para Juliette Serra Tango. Solo Salvador, chama 61142, 2092, informação Romeu 2, ação Recife. 61142, informação Romeu, confere, autorizado Recife 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Lopes 17, a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5426, controle em 199.35. Autorizado Recife, 350. Decoladão no zero com curva esquerda, porta. Ainda pouca transição Caju. Apesolou 17, aerovia. E depois, de acordo com a roda do plano de voo, 542, transporte com o Salvador 1195, Oxana 6142. Oxana 6142, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento no zero. Rápido. Solo tá 309.327, tá pronto para o pushback acionamento. Autorizado, reporta o táxi. Reportará para o táxi, 3193. Eu passei com o Juliette Serra Tango, autorizado a mudança de frequência, 128.8, alterna 1260 para informação de voo e alerta, até o meu voo. 21 November, informação Romeu, confere. Há um minuto para a cópia, já liberou o acionamento, confirma se encontra no pátio 5. Gente, confirma a rota prevista. Sim, gente, autorizado o cruzamento, reparte de brando. Agora. Para, obrigado. Recuso 19, me confirma. Autorizado Barreiras, nível 105. Decola inicialmente no corredor AXE restrito no 1000 pés, aguardando liberação do controle para ascender para o 105. Controle em correção transponder 5412 e o controle em 119 decimal 35. Confirma o POB 02 a voz. Bom voo. Bravo, vento no 80 graus, cono 09, altímetro no 0 no 3, é parte solo controlado. Bravo. Altímetro no 0 no 3, Libertaction para ingresso. Salvador, também é 61 no 63 no 5 no gate 04 para puxo fundamento. 63 no 5, aguarda um minuto se eu estiver aqui com a mão. Aguarda. 56326, boa tarde, obrigado. Bom. Salvador, boa tarde, 6326, estabilizado. Boa tarde, 6326, reporte externo. Reportará. Ingresso a patinada de pronto, Ecos 1 November. Para o táxi, Delta 3193, tem 163 a bordo, com 3330, alternando Campinas. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamar correndo no 8.95, altímetro 1013, bom voo. Via parte Índia, ponto de espera 8.95, com 1013, da 3.93, obrigado. Você é livre? Bom. Passou externo, baixado travado, 6326. 326, livre pouso na 10, vento 190 graus com 89, altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso na 10, 6326. Ajuste no 0, 13. Mantenha a posição alinhada do Eco do November. Salvador, autoriza o Oceania 6315 do céu, puxa. Agora sim, autorizado, reporte para o táxi. Conta lá. Salvador, na 3193, ponte espera da 1-0 para lá. Na 3193, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0 na 3193. Edson Novembro, é livre decolar da 1-7, vento 230 graus, com 8-9. Solo 36, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Onda 29, à direita, 63. Sul Novembro, decolado aos 36, controle 19, decimal 35, com gol. 19.35, qual é? É Alfa, rebordante 2 e 10. Alfa, rebordante 2 e 10, mas 3 e 10. 0, vento 2, 1, 0 graus, 8, 9. 3, 1, 9, 3. Good afternoon, Skull Cadet, clear, bom, ferro, dá outro foto, dá outro speed, connect 1, 0, 1, 3. 4, Bravo, Oscar November, Fox, you're clear, fly directly, Bravo, Oscar November, Fox. Right, Bravo, Oscar November, Fox, you send 4, Bravo, Oscar November, Fox. Salvador, boa tarde, Bruno November, tá falando na disputa. É o Eco Bruno November? Afirmo, senhor. Decolado na sua escuta. Eco Zulu November, subindo somente para o número 3 no corredor Axé. Aguarde a ascensão para o nível 105. O número 3 no Axé vai aguardando 105, tá vendo? Na 0-0-6, a ascensão para onde fica? You are clear, I speed, you condo 076. You are number 2 for approach. Number 2 for approach, and we are maintaining 280 knots. Constrói Salvador, boa tarde, da 3193. Saritan 3193, contato radar na decolagem, saída autorizado Leida da presente. Certo, Leida, grato, da 3193. Salvador, boa tarde, eu vou 097, 0030. Ligou no 097, achando identificação, desça para o nível 050 na chegada Bonfim. 050 Bonfim, obrigado. 6326, antes da Juliette. 6326, tem que só postar 01, não mantém a postar abaixo. Guarda, na 3, 2, 1. Informa o tráfego, posição de 1 hora, com milhas com deslocamento oeste, mantendo o número 10, é um Papa Alfa 3, mano. Obrigado pela informação, tá 3. Tráfego adicional, posição de 11 horas, 20 milhas com deslocamento nordeste, mantendo 1.500 pés, é um ultra leve avançado. Boa tarde, voo 1659. Prossiga. Previsto para o Galeão, se ia da El. Afirmo, confirma a aeronave, chamou? Voo 1659, para confirmar a saída do Galeão da El, a transição. Gente, o 1659, informa que nós não temos seu plano ainda, assim que tivermos, chamamos para cópia a saída prevista da El, Leda e Irume. Muito obrigado. Para o Tachio, Oceania 6315, estamos com 150 a bordo, 4 horas e 40, alterno Galeão. Para que você havia 15 pontos de espera chamado em 1-1-8-9-5, altímetro 1003, bom voo. Sebre Tachio, ponto de espera 1895, Oceania 6315, 1895. Cana 6326, ingresso via Juliette até o 01, atento ao táxi do Airbus da companhia. Cana 6326, copia o sol. Copia 6326, descente, está atento ao táxi da aeronave da companhia, vai prosseguir até o portão 1. Pelo Quebec Serra número 2, para cópia aguarde. 1659, copia. 1659? Afirma. Tá pronto para copa. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El, Leda, Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5452, controle 199, decimal 35. Galeão 360, conforme plano, decola da 10, curva direita da El, Leda, Irume. 5452, 1935, voo 1659. Bom nome esse próximo, protegimento correto, a conta pronta para o pushback acionamento. Camarada, obrigado. Salvador, boa tarde, 2009 da Gol. Quando possível, sua autorização para Ilhéus, via Gol 677. 2009, número 2 para a cópia, aguarda. Aguarda. Pelo Quebec Serra, confirma no pote 5. Copia. Autorizado Morro de São Paulo, decola da 17 com curva direita, 1.000 pés no corredor Axé, transponder 0135, controle 199, decimal 8. Padrão 0123. Para acionamento táxi, chama a torre 1-1-8, decimal 95, altímetro 1013, bom voo. 3009, copia. Afirma, na escuta. Confirma o nível solicitado. Pode ser 240, senhorita, qualquer sala que der aí. Gente, 240 autorizado para Ilhéus, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El Coel. Transponde 5443, controle 1-1-9, decimal 35. Ok, então foi autorizado para Ilhéus, no 240, decolando da pista 1-0, curva direita, da El Coral será subida. 5443 é o transponder, o controle da PERI 1935, cotejou 2009, da Gol, porção de número 8. 2009, cotejamento correto no 08, reporta pronto para o pushback acionamento. Tá, Maria, muito obrigado. Jaleco Bravo, ingresso no corredor Interlagos para posterior ingresso no litoral para prosseguir para Aracaju. Sim, aqui ingresso na Interlagos, no Jaleco Bravo para Aracaju, até o litoral do corredor. 3154, atualizado com o campo. 3154, só passando Duna, completa final, chamou em Salvador, frequência 118.95. 18.95, obrigado, senhor. Condo 076, you are clear to final LSX Race 1310, down to 2000 feet, connect 1013, you pass on local aircraft. Condo 076, clear LSX Race 1310, descending 2000 feet, connect 1013, call you when establishing local aircraft. Ali, Salvador, Oxané, Meia 315. Na 6315, contato radar, subo para o nível 360, autorizado Leda. 360, pro de Leda, 6315. Táxi, a última entrou no 0 no 3, chama para ingresso. Boa tarde, está 3154, Regia CR, passa lá. 3154, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus com 8 nós, a última entrou no 0 no 3. Livre pouso no 0 no 3, está 3154. Táxi, para o 060-500-9-0. Livre ingresso pelo Quebec Serra, patinado e pronto. Mantenha livre,